em meia dúzia. Entendi, Alfa, 38, meia dúzia, quanto espera? 1601. 3897, seu cotejamento está correto, neste paracionamento táxi. Chamaremos o gráfico. Colômbia 09, ponte para da 10, boa noite. Nossa, me torre, 1 noite, decimal 6, bom pulso. 18, 6. Juliette para o gate 03. Juliette para o gate 03, 1, 2, 7, 3. Isso, via Juliette 03 ao gate. 1, 2, 7, 3, 5. Para o Taxi Voo 15617, está com 151 a bordo, 4 horas, com Campinas. Copiado, Campinas, 4 horas, 1151. Autorizado para o seguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 1 no noite, decimal 612. Só uma questão, senhor, a gente estava chegando hoje de van, viu que tinha uma movimentação ali na pista auxiliar, aconteceu alguma coisa? Essa é uma aeronave Papa 32 Romeo que pousou e a biquília recolheu. Ah, beleza, ninguém machucou não, né? Não, graças a Deus não, não houve ferido não, tá tudo tranquilo. Maravilha, um abraço, um bom fim de semana. Ok, igualmente, tem um bom voo. Olha o Fatango na escuta. Azul 4206, Same Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, alterna 2685, Azul 4206. Obrigado, obrigado, boa noite. Boa noite. Oito, nove, quatro, pouso autorizado, 990, centena, 109, ajuste, 63. Pouso, tanto, 091, 914, decolado, controle, 208. 208, 601. Controle, 601, boa noite. Bono 601, boa noite, contato radar, para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, gol 1601, pode voar da presença da El? Autorizado. Da El, 601. Torre, boa noite, gol 567. Pelo 567, manter com o superador no zero. Mantendo. Ano 4000, pode entrar ali, deu o gol no 60 hora. Atenta, é o gol no 60 hora. Gol 567, ali não tem no zero. Ali manterão no zero, vou na 567. Tony Salvador, TAN 3603, formação Yankee até o nível 150. TAN 3603, boa noite, desço para nível de voo 050. 150 chegada Mari, está presente voo direto Mari, TAM 3603. Está presente direto Mari, desce ao nível 050, TAM 3603. Já pode chamar a Recife, 6720? 209. 209, TAM 3604. Vale 6720, chame Recife, chame 251, alterne 133, decimal 25. 251, 3324. 3894, prossiga táxi via táxi, foi Alfa Juliette, o gate é o 02. Alfa Juliette para 02, tá? 3894. Salvador, boa noite, Colonato 940, quando possível autorização para São Paulo 3280 Guarulhos? 36 está pré-autorizado, copia. Colonato 40 autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola pistola 0 com curva à direita, saída Arbo, Elefa, Tapezulu 21. Controle 120, decimal 8, código 5007. Matheus, autorizado 360, conforme o plano. Decola 90, curva à direita, perfil Arbo, Elefa, a Terezulu 21, primeira aerovia, 120, decimal 8, motor de saída, 5007, transponda 1940. Correto, né? Estacionamento táxi. Vai chamar nessa, obrigado, 940. Controle 1208. 208, 567. Controle Salvador, boa noite, gol 1567. Gol 1567, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, sai da Argo. 360 na Argo, 1567. Ano 601, chame Recife, 1251, alterne 133, decimal 25. 251 e 3325. Obrigado, senhorita. Bom feriado. Obrigado, igualmente. Busan 3603, desce para 2000 pés, ajustando 013, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, perfil da chegada. O ajuste de 1013 na terminal, 3603, autorizado ILS. O 3603 está sem restrições. Sim, senhora, sem restrições, perfil de chegada. A 1, traço pela parada de cobra. Ou no 567, chama o centro Recife, ou no 260, alterna 1 do 288. 260 288, gol 567, boa noite. Boa noite. Delta 3897-229 a bordo, 410, Galeão Terna para o táxi. Notado, Galeão 410-229, autorizado para seguir o táxi via parte principal Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. Quando lá, torre 118, próximo ao 612. Pátio de Alfa, ponto de espera 186. Obrigado, ótima noite. Delta 3897. Muito obrigado, bom voo. Obrigado. Salvador, Oceaner 6259. Oceaner 6259, para cópia, pronto? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Eudes, Elpes Lu 44, controle 120, decimal 8, código 5566. O 6259 Oceaner 660 autorizado, decola da 10, na saída da El, Leda, Eudes, para interceptar o Pesulo 44. Controle de saída 1208, o transponder é o 5566. Cotejamento correto, mas procedimento táxi. Tchau, lá. Completa a aproximação, chama a torre 1186. 86, obrigado. 3603. Mandou no Google no 273 com a Zulu. Bono 273 autorizado com fins, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Tael, Leda, Fride, Apesulu no 6. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5002. Sem livre pouso no 0, vento 110 graus 92, então 3603. Livre pouso, pista 10, então 3603. 1208, voo no 273. Cotejamento correto, reporte nessa para o acionamento pushback. Pois é. Logo 1940 para pushback, acionamento gate 8. 010, pronto. 3897, boa noite, mantenha um ponto de espera aguardando. Mantenha essa 3897. Torre Salvador, 940 da Gol. Confirme quem chamou a torre, confirme. Chamando a torre, não, caso 940, tá chamando no solo para pushback, acionamento, tá tendo resposta. O gol 1940, tente novamente em 1219, caso negativo, retorne essa frequência. Vai tentar mais uma vez, 940. Solo, gol 1940 para pushback, acionamento, gate 8. Gol 940 do gate 8, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Amigo, chama táxi, 940. Bonfim para o solo. Tático 5-4, Lima Papa Kilo. Ok, Lima Papa Kilo é a decolada pista 1-0, que é a pista 1-7 está impraticável. Tem uma aeronave lá que decolou na hora do pouso a biquília, então vai decolar da 1-0. Pronto para quadro. Okay, Lima Papa Kilo, Aracaju 1-7-0, decola da pista 1-0 com curva à esquerda na saída Puca Caju. Frequência do controle 120 decimal 8, código 5561. Correto, número de pessoas boas? TAM 3603, solos 34, direita 1219. É 3603, boa noite, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette, gate ao 7. Para táxi vou 940, está com 153 a bordo, somente de 4 horas entrar no galeão. Uno 53, 4 horas galeão, confere? Correto. Ok, estou autorizado a prosseguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa. Ponto espera torre 118 decimal 612. Pátio principal, Índia Alfa, quando pronto vai chamar torre 2862, boa noite, 940. TAM 3603, só confirmando, irá aguardar a passagem do aeronave 737 da Gol, táxi no através do gate 8 agora, após a passagem, prossegue para o 7. Ok, então vai aguardar. Vai aguardar aqui na Alfa, após o Gol, prossegue para o 07. Né? 3603. Positivo. TAM 3897, decolou aos 37, controle 1208. 208, ótima noite, obrigado, TAM 3897. Lima Papa Kilo, autorizado a prosseguir o táxi com cautela até a Taxiway Papá, reporte na mesma para o cruzamento da pista. Pushback, acionamento no 273, a ponte 3. Aguarde para iniciar, no 273. Salvador, boa noite, 1940 da Gol, tá pronto para pintar da 1-0. 1-2-7-3, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Autorizado, reportará. 1-2-7-3. cruzamento do Lima Papaquilo. Lima Papaquilo está autorizado o cruzamento da pista 17. Táxi com cautela, atenta a pessoas e viaturas à sua esquerda na pista 17, dando apoio a uma aeronave. Pista 9, o nosso capitão. Controle UTA 3897, a 20 milhas de Salvador na restrição, at o above 130, vai passar o 120, algum problema? Confirme. Aqui na carta da El tem uma restrição a 20 milhas afastada de Salvador, passar at o acima do 130, a gente vai passar o 120, algum problema? UTA 3897, livre restrição, suba para nível de voo 340, saída da El. Da El 340, grato UTA 3897.